Estudo Bíblico, Fé. Hebreus, capítulo 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. 2. Porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho. 3. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. 4. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas oferendas, e por meio dela depois de morto, ainda fala. 5. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, e que é galardoador dos que o buscam. Firme fundamento, ou certeza, é algo seguro, bem alicerçado, das coisas que se esperam. Esperança é para o que ainda não se pode ver. A fé é a certeza que essa esperança certamente se cumprirá. A fé não traz dúvidas, nem temor, mas uma plena convicção. Pois pela palavra de Deus há de se realizar. Prova das coisas que não se veem. A verdadeira fé consiste em crer naquilo que não pode ser visto pelos olhos ou sentidos naturais, mas já existe no plano espiritual. A fé é sobrenatural. É algo espiritual, vindo da parte de Deus. Ela nasce no coração, e não na mente. Deus age em nossas vidas de acordo com a nossa fé. É a substância que ele precisa para operar. A ação de Deus pode ser limitada em nós se tivermos pouca fé. Veres. De Jesus, quando não pôde operar milagres na sua terra natal. MC 6:5, no V. 2 diz sobre o bom testemunho que os antigos alcançaram. Por crerem em Deus, suas vidas foram mudadas pelo seu agir poderoso, levando-os à prática da justiça e da verdade, mesmo no meio de uma geração perversa e incrédula. Quem crê em Deus e na sua palavra terá uma vida transformada, mudada pelo poder de Deus. E com certeza trará grande impacto no meio de um mundo pecaminoso, imerso na iniquidade. No V. 3 vemos que a tudo que Deus criou foi pela fé. Veja como Deus fez. Do nada ele criou toda esta riqueza e imensidão da terra e do céu, e tudo pela fé. Então, para mudar o mundo não existe outro meio senão a fé. Veja que coisa tremenda. A fé é algo que já existia antes do mundo ser criado, e por ela ele veio a existir. Então, imagine o quanto ela poderá operar nele e transformá-lo se agirmos por ela. Por isso Jesus andou sobre o mar, por isso ele transformou água em vinho, fez uma figueira secar e mandou a tempestade se calar. Jesus agia pela fé. Aleluia! Nós também podemos agir assim. V. 4. Abel foi considerado justo, e a sua oferta agradável a Deus. Por quê? Porque ele tinha fé, ao contrário de Caim. Caim esperava agradar a Deus pelos seus méritos e ofereceu produtos da terra, que não representam sacrifício, já que não tem vida. Abel ofereceu o melhor, dos primeiros da sua criação. Ofereceu um cordeiro, que é algo vivo, e que denota o verdadeiro sacrifício. Por isso a Bíblia nos fala de sacrifício vivo. Vemos então que para fazer um sacrifício é preciso ter fé. Eis a diferença entre os dois. A fé. V. 5. Enoque foi um homem que andou com Deus. Como? Pela fé. A fé sempre nos leva para mais perto de Deus. Por isso, não tenha medo quando a sua fé for provada, pois neste instante ela está te conduzindo para mais perto dele. Aleluia! Diz ainda o versículo que ele agradou a Deus. Como? Pela sua fé. O que agrada a Deus não é a perfeição, a ausência de falhas, mas um coração que acredita nele. Deus quer que você creia, porque se você crer ele transformará a sua vida e a levará a ser do modo que ele deseja. Fé, é isso que Deus quer do homem. Tanto que Enoque foi arrebatado para os céus, pois Deus o tomou para estar junto com ele. Que coisa maravilhosa. V. 6. Por mais que uma pessoa se esforce, por mais que tente fazer tudo certinho, praticar boas obras e tudo mais, se não tiver fé não poderá agradar a Deus. Vemos muitos perguntando, ah, fulano não é crente, mas é tão bonzinho, acho que ele merece ir para o céu. Mas se a pessoa não tiver uma fé viva no Deus verdadeiro, ela não poderá jamais agradá-lo, e ele é o único que pode levar para os céus. Sem fé ninguém vai ser salvo. Não adianta argumentar, Efésios 2:8 diz, pela graça somos salvos, pela fé. E esta fé tem que ser em Jesus, pois foi a ele que Deus enviou para salvar o mundo. Ainda no V. 6 aprendemos algo tremendo. Como nos aproximarmos de Deus, crendo que ele é verdadeiro. É algo tão simples. A partir do momento que cremos em Deus, passamos a temê-lo, sabendo que ele é justo e santo. E a nossa vida é mudada pela presença maravilhosa do Deus eterno. Mas há algo maravilhoso que aprendemos. Deus está procurando pessoas que têm fé, Ele procura os que o temem. Se você ir em direção a Deus, ele também irá em sua direção. Ele quer te encontrar. Aleluia. O profundo anseio de Deus é abençoar a vida das pessoas. E ele recompensa aqueles que o buscam. Está pronto e ansioso para libertar, curar, sarar e encher de ricas bênçãos a vida daqueles que o buscam. É só ter fé. Fé nas suas grandes e preciosas promessas. Amém. Decretos da Fé. Blogspot.com